morena, hoje aqui é a gordinha. Tem mulher sarada, tem muita magrinha. Roubando a cena, hoje aqui é a gordinha.